Kilo Romeo Oscar, faça o novo 360 com curva pela esquerda. Após o 360, o senhor voa direto à rotatória. Lima Kilo Zulu, está no 360, confirme. Afirmativo, Lima Kilo Zulu. Chame a torre em 118-995, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu. O Gol no 755, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 020, informe que sua chamada está sendo entrecortada. Negativo, mantendo o perfil da Star. O Kilo Serra Lima estabilizado. Kilo Serra Lima completa, torre 118-995, bom ponto. 1895, boa tarde. Gol no 075, desce para 21 pés, reporta estabilizado o localizador, missão 0. 2000, chama estabilizar o localizador, gol no 075. Oxanema 321, no Recife, no 260. Zero com Recife, Xané 6321. Obrigado, boa tarde. O Kilo Romeo Oscar, faça um novo 360 ou mantenha por 2 minutos e após voando para a rotatória. Gol 1924, Recife, no 251. Recife, no 251. 1924, controle. Chama Recife no 251. Momento, provou 9241. 9241, Recife no 251. 251, obrigado. Condor 076, descendo, flight level 050, post arrival. O Gol 1075, estabilizando o localizador. Gol 1075, completa, torre 118-995. Obrigado. Salvador, boa tarde, TAM 3155, passo a 1800. TAM 3155, contato radar, para o nível 340, saída da EL. 40, autoriza da EL, dá presente? Vou direto Ledo, TAM 3155. Direto Ledo, TAM 3155, obrigado. Quilo Romeo, vou na folha rotatória. Passaredo 2231, desça para 2 mil pés, vou na proa de Duna, está autorizado o sinal ILS, reporte estabilizado. 2 mil proa de Duna, está autorizado ILS, reporte estabilizado. IP 5627, Recife, 126.85. 126, confirma. Ah, tá com ele? 126-85. 126-85. Muito grande, querida. Boa tarde. Aquilo Serra Lima autorizado. Via Alfa e Juliette, Pátio, reporte na Lima. Alfa e Juliette, Pátio, chamará na Lima. Marona, escuta. Papatango November Yankee Mike, controle. Escuta, prossiga. Informo tráfego 12 horas a 5 milhas, um Charlie 150 mantendo 1 no meu pé no corredor forte. Aceito do tráfego da companhia, dê presente e solicita regresso, November Yankee Mike. November Yankee Mike, o repórter está ingressando no corredor interlado. Afirmo, para livrar o tráfego, vai manter na linha da praia, no November Yankee Mike. Sim. Qual o Quilo Romeo Oscar? Quilo Romeo Oscar, torre 118, decimal 95. 295, Romeo Oscar. Gente, 9031 no meia dúzia. Autorizado, repórter táxi 9031. Lima, chame a torre 118 decimal 95 para prosseguir seu táxi. São Salvador, boa tarde, mundo 075, livrão na Papa. 075, táxi via Alfa, repórter Juliette. Alfa, chamará antes da Juliette, voo 1075. Estou já engraçado no corredor de Alaga. Juliette, temos um repórter, rotatório de Alfa Campo. Reporta rotatória visual com campo, Juliette Tango Zulu. É, vai reportar rotatória visual com aeródromo. Chama Recife, 1-2-5-1. 5-1, obrigado. Ah, Romeu, Romeu, até o Golfo. Controle Salvador, Azul 4-1-1-8. Azul 4118, contato radar decolagem, sou para o nível 360, você é da Dael Leda. 360, Dael Leda, autoriza direto a posição da Dael. Foi direto Leda, Azul 4118. Saí da grata. Programa 75, após selo, pode descer via? Após selo, desce via para 2 mil pés e reduza para 2009, bom, 75. Já estamos tendo 2009, após selo, desce via 175. Pátio Índia, ajuste no 020 1862, ponto zero. Boa tarde, Salvador, é o 314. Completamente pronto, se tiver funcionamento, 04 é o Índia. 3145, aguarde para o puxo. Ah, puxo. estabilizado no localizador opção 0. Reportará, 175. Aeródromo Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, torre 118, direcional 95. O Gol no 075, na Alfa, antes da Juliette. 075, vai dar passagem para a sua companhia, pós, prossegue remoto 12, parte 1. Ok, dá passagem no tráfego da companhia, remota 12, Gol no 075. 3145, aguardar um Boeing da Gol passar a cauda, está taxiando em direção ponto espera, após o mesmo o senhor vai iniciar o push. Pedro Batista, após o Boeing da Gol, iniciamos 3145104. Romeu Golf, cópia. Autorizado para Cipó 170, decola 17, direita, Dael após direto, controle 1208. Transponder 5104. 0 chegada bom. Zero cinco zero, na chegada bom. O ajuste Salvador no 020. Gente, só um minutinho, questionar o controle se ele autoriza a lotar. Clear. Off-speed, para fazer o que você tem? Erro do quadro de... Rotatório, novembro e Yankee Mike reporta rotatório. Prossegue, reporta rotatório, novembro e Yankee. Bom, 170, decola 17, esquerda sai da lotar. Após a decolagem, restrita ao nível 090, deliberação do controle. Controle 1208, transponder 5104. Correto, P.O.B. e Pátio. Mike Echo Delta, decolou, curvou na direita, atingindo 1000 pés. Mike Echo Delta, segue para Manati? Afirmativo, Manati. 1000 pés direto para Manati, reporta na 21 milhão, Mike Echo Delta. Ah, 20 milhão. Salvador, boa tarde, Colombia, espaço 9. Informação é o ISC número 2 para cópia. Agora o 649, último horário que eu estou no seu plano aqui é 18h25, está vencido. Confirma o horário da última DLA. Vou confirmar isso. Novembro Echo Mike, chama torre 118, decimal 95. Controle 1208, transponder 5113. Gente, petrolinha autorizada no 340, decolada 10, com curva esquerda na mão, monoflote, via Upper 10. O controle 1208, aciona 5113, Oceané 14, aqui no 05. Eu vi a Pesulo 20. A Pesulo 20. É 314. É 314, correto, reporte pronto. Aberto pronto, 6314. Vamos só fazer o passageiro 3231, livrou na época. 2231, Alfa Juliette, remota 14, Fationa. Alfa Juliette, remota 14. Sobe a bomba, remota 14. Você 1940. 7. Azul 41 noite, chama Recife, 1251. 251, obrigado. Táxi 145, táxi via Índia, ajuste no 020, ponto espera a torre 118, decimal 95. Vamos, Zulu, mantém a linha, aguarde instruções. Controle 120.8, transponder 5123. Gente, o Latam 3297, está autorizado Salvador, com piso 360, decola da pista 10, com primeira curva direita, subida da El, Leda, Brice, Latam 3110, até Brice, após a 3116, controle 120, decima 8, transponder vai ser 5123, 3217. 3217, correto, reporte pronto. Reportará. Bona 755, via Juliette, portão 8. Juliette 2, 75. Web 5729, cópia. 5729 está autorizado para Confins, 360, via Pesulu 10, bridge a Pesulu no 6. Recola 1-0, curva direita, saída da El, Leda, pós Leda, voa direto bridge. Controle 1208, transponder 5121. Fechado. Confins 360. Paulo Zero, Confins 360. Daniel Leda, e 5729, correto, 1208, controle, reporte pronto. Paulo 25 na projetora, está autorizado? Autorizado o Pro de Edu no gol 925, mantendo 3 mil pés, aguardando para prosseguir a 2 mil. Temos um tráfego na sua posição de 1 hora no rumo nordeste a 3 mil. Eu não te quero, estou lá no lado destino. Bruno 399, cópia. 399, prossiga. 399, autorizado São Paulo, nível 360, via Pesulo 10, bridge a Pesulo 6. Após conforme a rota. Decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5124. São Paulo. Nível 360, veio a Pesulo 10, bridge, Pesulo no meio, decorda 10 com a direita, da El Leda bridge, 1208 e 5124 no transponder, gol 1399. 399, correto, reporte pronto. Paulo 57, 397, portão 02. Portão 2, autorizado, reporte táxi. Autorizado, recupera táxi 7. Paulo da tarde, gol, por favor, 77, portão 40. 077, uísque confere, aguarde cópia. Pronto, eu dou com o 076, aqui é de Taia Fox Hotel. 076, vai Alpha, come back before Julie. Com o 076, vai Alpha, holding before Julie. Volta. Romeu Golf. Mantém a pro até 2 mil pés, aguardando para curvar, que é na saída lotar. Sim, Matheus, então, mantendo a flor até 2000. Qual seria o motivo, senhora? O motivo é que estamos usando a aeronave na aproximação, caso ela remeta, para que não aconteça algo a mais. Matheus, vai passar 2000 já com o transporte de extremo, Roberto Meloso. Beleza, gol 925. Gol 925, torre 1-18-95. 295, obrigado. Eu da Pro de Patango, Vitor Mike Quebec, repete o Paripi. Vitor Mike Quebec, reporte Runway Inside. Repórter Runway Inside, Vitor Mike Quebec. Controle Salvador, bola presa, cruzando 1-0 para 1-0. Já tinha informação, Vitor. Vou no 395, acione a identificação, chegada a Mário, Vitor, o nível 050. 050 na Mário, na 395. Runway Inside, na Patango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec Tower, 118195. 118195, thanks. Golf 17-040, possibilidade de prova direto lotada presente? Pode direto lotar o Romeo Golf. contato assim que possível, direto do Sino, Serra 90, Índia Ota. Quem quer fazer a coordenação com o centro? Obrigado. Gol 9031, Recife, no 251. 251, obrigado. Aguarde para posicionar no 7. Aguarde. O meu Golf, como fez a proedão para o Pequim? One. Quando eu estou no Vic, saia tudo e eu peguei 1-1. Copiou, controle 0, 1-7. Gente, o Romeu Golf, suba sem restrições para o nível 170, voa direto do destino. Só sobe para o 170, voa destino, Romeu. Romeu, negócio. 29 da WebJet para o táxi 136, a bordo 3, altera o barulho. Web 5729, ajuste no 020, via Índia, 18 menos, vamos esperar. 020-1867, obrigado, bom trabalho a todos. Obrigado. 649, correndo para a equipe de solo, após web, autorizado, corte táxi. Fazendo, obrigado, camarada táxi, agora. Olá, muito boa tarde, é o 35241, o próximo filial para a 241, o ISC confere, aguarde a coordenação em cópia, Monte Claro. 2-1-7, tá, confirme correção. Coordene com a sua equipe de solo após a passagem do 67 da Condor, autorizado puxar no 7. Após a passagem do 67, está autorizado, puxe e coordenará 3-2-1-7. Táxi via Alfa, repórter Centro da Juliette. Via Alfa, repórter Centro da Juliette, 9. Aguarde, me chame daqui uns 3 minutos, estou com um tráfego puxando no pátio principal. Solicita a vida final, 150. Guarda, meu povo. Equipe 5241, cópia. Possível. Montes Claros autorizado, nível 200. Vai decolar da 10 direita, sair da Arbor. Elefa, após direto, vitória da conquista, após conforme rota. 10 decola, curva direita. Nível 200, controle 1208, transponder 5135. mantém nível de voo 150, informe sua estimada de pouso.